fomos separados para o teu louvor. Levantamos nossa voz cheios de amor. Nos resta agora tributar a nossa vida a ti. Levantamos nossa voz cheios de amor. Nos resta agora tributar a nossa vida a ti. Fomos separados para o teu louvor. Levantamos nossa voz cheios de amor. E o que nos resta agora é só tributar toda a nossa vida a ti. Separados para o teu louvor, levantamos nossa voz cheios de amor. E o que nos resta agora é só tributar toda a nossa vida a ti. Só tributar toda a nossa vida a ti.